A placa final, check torre 1 no 8 decimal 95. Ajustado 1014, livre pouso na 10, gol 1896, com o trem baixado de trabalho. 149, linha direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 5. Via Alfa e Juliette para o 5, gol no 8 no mesmo. Salvador, San 3520, bom dia, autorização Aracaju, toma sombra. San 3520, Aracaju, só um instante a cópia, hoje 190, não passa. Pronto, cobre 3520. Autorizado Aracaju, no 190, pistão a zero, curva à esquerda, na PUC Aracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5174, pistão 3520. Autorizado nível 190, saída PUC Aracaju, decola da pistão 0, curva esquerda, 5935, transponda 5174, pistão 3520. Correto, no portão 8, chama a próxima, 3520. Chama a próxima, 3520. Autorizado, Centro-Sat. Zero, destaque por frente, parte principal, Índia, Alfa, reporte no ponto de espera próximo. da linhagem de colapso, pista 10, 140, 71. Cinco, controle 1935, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, TAN 3520. TAN 3520, sai da FUCA, sobe para o nível 190, vigilância. Direto no 90, TAN 3520.